Eu não sabia o que era amar e nem ser amado, pois não tinha ninguém e sempre fui rejeitado. Não conhecia dor no corpo, só a dor do coração. Tinha somente a areia na minha solidão. Perdi a minha mãe durante o meu nascimento e fui criado por meu pai como um experimento. Um demônio em mim selado, mas eu tenho sentimentos e isso me causou muita dor e sofrimento. Então eu cresci sem nenhum amigo, amaldiçoado, odiado e perseguido. Visto como uma ameaça, por todos era temido. Mas eu não tive culpa do que fizeram comigo. A minha tristeza cada dia aumentava. Apenas o meu tio que comigo se importava. Mas por ordem do meu pai ele tentou me atacar. E eu perdi a minha alma quando tive que o matar. Dia, enquanto eu viver, areia vai me proteger. Continuo a lutar sem saber o que é certo. Eu sou a cara do deserto. Dia, enquanto eu viver, areia vai me proteger. Continuo a lutar sem saber o que é certo. Eu sou a cara do deserto. Tornei um monstro sem piedade. Agora tudo que falavam de mim era verdade. O meu coração era só pura maldade. Cruel e distante, sem laços de amizade. Na trilha do mal, pensando que era o certo. Fiquei tão vazio da mesma forma que um deserto. Como poderia amar se sempre fui odiado? Escrevi amor em minha testa sem saber o significado. Eu não dava nenhuma chance, só queria saciar a sede por sangue. O que você faria em meu lugar? Você já pensou? Quando escutasse que sua mãe nunca te amou. Até mesmo o meu pai tentava me matar. Foram tantas vezes que eu nem pude contar. Depois de tudo que passei, eu perdi meus sentimentos. Vivendo só pra mim e só amando a mim mesmo. Dia, enquanto eu viver, areia vai me proteger. Continuo a lutar sem saber o que é certo. Eu sou a cara do deserto. Dia, enquanto eu viver, areia vai me proteger. Continuo a lutar sem saber o que é certo. Eu sou a cara do deserto. Mas quem podia imaginar que um dia tudo ia mudar? No dia que eu perdi, comecei a enxergar. Conheci Naruto que enfrentou o que eu passei. E com a sua história eu me identifiquei. Mesmo sendo iguais, você viu um caminho diferente. Suas convicções me fez mudar a minha mente. Eu tinha de maldade, converti para bondade. E hoje na Vila da Areia sou o quinto Kazekage. Player Taos. Certo.